Aliás, é pronto, 9961. Voo 360, via saída da El. 360, tá 360. Precisaria pra delay da Pan 3601, né? Pan 3601 autorizado. Obrigado, boa noite. Pan 991, decolagem autorizada, pista na 0, vento 0, 90 graus, 2 nós. Está iniciando a decolagem do 9961. Decolado aos 28, controle 1935, bom voo. 1935, 991. Salvador, gol 9961. O 9961, contato ao radar na decolagem, submantendo o voo 360 via saída da EL. Ok, sobe via da EL, 360, aguarda proa de Leder. Autorizado, valida. Direita letra gol 9961. Orlando igual ao 9961, solicita a proa de Motiva. 9961 é o número 2 nessa mesma saída. Eu mantenho a proa de Leda e aguardo coordenação. Ok. Salvo, Azul Alfa. Uniforme Charlie, finalizando o reboque, você vai querer ter um bom dia. Deixa eu terminar o reboque, Alfa, uniforme Charlie, bom dia. Muito bom dia, o TAN 3, zona 7, zona informação de alta autorização, Guarulhos. Zona 71, boa noite. Informação de confere, Guarulhos autorizado, nível 3, 2, 0. Decolando da pista no 0 com curva pela direita na Dael Leda Motiva, intercepta pesou no 0. Aciona 5166, controle 1 no 9.35. 320, decorada no 0, curva direita, da Rio da Morte, Banco Pesuru no 0, transporte 5166, solicite 98. Correia 317, no chama pronto, puxa. Vai. Você puxa um ataque 3171? Exato, 3171. Fala, eu ouço. 6251 para pushback e acionamento no 0. Ele puxa um ataque 6251? Ele puxa um ataque 3171. 9961, chama agora o centro Recife. Na frequência 1251. Alterna 133 decimal 25. Recife, 251 3325, gol 9961. 6251, mas após só o ar para mim, tá puxo? Vai reportar 6251. Confirmando, tá fazendo sua minha guarda? Tá aguardando. Aguarde. Copiou o alojamento. Afirmativa 251, assim que a aeronave da ação passar a retaguarda, já finalizou o puxo no meia dúzia, coordeno com a equipe de saldo e chama táxi. Vamos coordenar, após a passagem do TR, vamos dar o puxo. Táxi são 36, corrigindo 3171, no pátio principal índice, ponto de espera, corrigindo no 8.95, ajuste no 0.7. 37 do táxi, já tá aqui, 3171. Houston, Sam 31, 7. JB, 5. Galeão, 5 e 20. Linda Cola, 0, Sam 31, 7 e 1. 0, 1, 7. 9, 9, 5. Para 0, 6, 2, 5, 1. Graças. Bom dia, Xené 625, no Flamengo Império da 1-0, pronto. Xené 625, autorizado, a linha de manter o sistema 0. A linha mantém na 1-0, 625. Tá, 3171, decolar 245, 0935, vovô. Oceano 6251, autorizado decolagem, pista na 0, vento variável 2 nós. Decolagem. Xenia 62, 5 anos, decolado às 48, 0935, bom voo. 935, 62, obrigado, vamos trabalhar. Controle Salvador, muito boa noite. Bom dia, 625. Bom dia, Xenia 625, contato do radar, Cedro da El, subo 360. 360, pode falar direto da El, 365. É o perfil da série, tem um tráfego à sua frente, mesma saída. Esse vai manter o perfil da Zona 71, chame agora o Centro Recife na frequência 1251, ao Serna 133, decimal 25. 251, 3325, tá? 31, 71, obrigado. 3597, essa notificação desse havia chegada a Gonf para 4 no pé, ajuste de altímetro 1097. Chegada Gonf para 4 no pé. Dael Leda Irumi, intercepta em Irumi, OP November 857, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5406, controle 119.35. Autorizado Dael, nível 360, decola 190, curva direita, Dael Leda Irumi, intercepta OP November 857, depois conforme o plano, aciona 5406, controle 1935, gol 1961. 1961, correto, que seja mesmo pronto para o estacionamento. Chamará 961. Olá, Salvador, Moisés, Alfa, November Zulu. Alfa, November Zulu, bom dia para você. Estamos aqui na remota, no pátio 3, trouxe autorização para rebocar lá para o linha de número 5 do pátio principal. Inicie o reboque após ser ingresso para a fiscal, Oscar November Zulu. Teve o reboque e informa a fiscal. Canal 6251, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 1325, é, por gentileza, traga a nossa frente, está tá, em São Paulo? Barulho, cesado. Ok. E é um 21, né? Um presente 21 aí. Perfeito. Obrigado, bom trabalho para vocês. Boa. Salvador, eu queria confirmar a sequência, portanto, 5 0 1 0 1, quando possível, transita 2.000, considerando a velocidade de 5.7. Está livre de altitude e velocidade, desce até 2.000 pés, ajuste o altímetro 1.097. 2.097, considera a velocidade e agradece. Zulu está autorizado o ingresso para a parte principal após finalizando o reboque? Autorizado o ingresso para a parte principal? Afirmativo. Reposto terminando o reboque. Deixa o término do reboque, bom dia. Golf 916, aciona indicação, voe Bonfim. Vê se mantém a 050, ajuste o metro na 017. O Romeu, Golfo Vitor, bom dia. Informação Eco, confere, pronto, copy. Autorizado, Serra November, Tango Fox, Teixeira de Freitas, nível 100, decola da pista 17 com primeira curva direita na subida Coral, aciona 516163, corrigido, controle 119.35. Correto, confirma pátio e o POV. Esse é o BRTR com 4 a bordo, Romeu com o Vitor, o ajuste no 07, minha torre 118, próxima 95, tracionamento de decolagem, bom voo. Beleza, com a pista de 3597. 3597, passa a zona, completo final, chama o torre. 118.95. 1895, Mogi. Tá, 3517, bom dia, ajuste na 097, pouso autorizado, pista na 0, vento 300 graus, 041. Leve pouso, TAM 3517 na 1961, posição 9, quando tiver questionamento. Livre, puxa uma taxa no 961. Livre, puxa uma taxa no 961. TAM 3597, solo 12, direita, Foxtrot, 211. Foxtrot direito, 121, tá 3597. Solo cordial. 3597, bom dia, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, portão 57. bom, fica atualizado, Tim Taca. Táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 07. Parte Índia, ponto de espera no 0895, começo 17, 961. Canal 6225, a sua unificação. Essa via chegada Bonf para 4 mil pés, de ajuste de altímetro no 097. Via chegada, 6225. Gol 9916, autorizado o sinal do procedimento e forma estabilizada. O procedimento forma estabilizado, gol 9916. bom dia, Rio, Sinal 73 da Ecuador, com carona se quiser. O ciclo 973, aciona identificação, deixa via chegada MAD para 050, ajuste de altímetro 9097. Via Mari 050, 9097, o ciclo 973. Controle, o ciclo 973. Prossiga. Por gentileza, senhor, alguma possibilidade de voar duro na presença? Todo trem, aproximação, voo ITAP. Do ITAP, descendo para o 050, 5096, obrigado. Voo 961, decola 221, controle em Zara 35, bom voo. É, só não entendeu a frequência do controle, qual? 1935. Ok, 1935. Controle, é o voo 1961. 1961. Tato radar na decolagem. Submatando o 360, via saída da EL. Via saída da EL, subindo para o 360. Está livre da instrução de velocidade, acho que não é 6225. Integrado, livre, 6225. Estabilizado elétrico, estamos no 01, 9996. O 9996, completo final, chama de torre, 118, decimal 95. 1895, bom dia, 9996. Salvador, bom dia, gol 9996, estabilizado, direto para o São José. Voo 9996, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 320 graus, 2 nós, ajuste 1-0-1-7. Vem, pouso, 1-0, 1-17, ajuste, gol 9996. Meu Golf Rito, autorizado, passe via Papá, linha A, pista 1-7, reporte pronto.